Olá, ouvintes! Começa mais um podcast falando sozinho. Não sei se minha voz está boa o suficiente, mas estamos aí. Está chovendo nesse exato momento em cima da minha telha. Não sei se vocês podem escutar, mas vamos gravar, né? Eu queria dizer uma coisa. Na verdade, eu tinha coisas anotadas aqui que eu queria falar devido a um vídeo que eu assisti, e é isso. Vamos conversar aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu gravei um podcast com um cara lá da França. Ele era um antigo parceiro meu aqui de podcast das antigas. Ele foi para a França, a gente gravou, a gente vai falar sobre o que que tá acontecendo lá na França, como é que estão as coisas. E é um novo projeto aí que eu tenho com o Falcon. A gente tá entrevistando as pessoas juntas aí. A maneira que o Falcon fala é boa também. Incrementa o programa, não é só eu falando. Então tem que ter uma seriedade, né? No podcast, não só eu, porque eu sou muito zoativo, eu zoo tudo, cara. Fica uma seriedade no programa, isso ajuda. Vamos ao que importa agora também. Eu tava pensando sobre uma coisa muito importante que eu vi no vídeo do Alexandre Tasca. Ele gravou esse vídeo umas duas vezes. Ele não gravou só uma. Teve uma vez que ele gravou faz um tempo e gravou agora, esses dias, acho que foi ontem. Puta que pariu, ele tá completamente correto, cara. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida, Cherokee? Diga-me o que é a vida. Brother, o que ele tava falando era coisa muito boa. E se trata de o seguinte: a vida tá passando rápido pra caceta. Tá passando tudo rápido. Foi como ele disse, anos 2000. Era ontem, realmente eu lembro. Eu lembro que 2000 era ontem, cara. Eu lembro de 99. Eu lembro que 99 era ontem. E com isso você vê como as coisas estão ficando. As coisas estão passando muito rápido, pelo menos pra mim tá passando rápido. Ontem eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 33. Se passaram 10 anos. 10 anos. Já se passaram 10 anos. Eu tô aqui, cara. O que que tá acontecendo na vida? O que que tá acontecendo de uns tempos pra cá? Qual era o pensamento da gente quando éramos crianças? O que imaginávamos prover no crescimento? E outra coisa também que, em conversas que eu sempre tenho para desenvolver meus podcasts, eu estava conversando com o Falcon. A gente estava falando sobre expectativa do que ser quando crescer. E minha mãe me perguntava essa merda: você quer ser o quê quando crescer? Porra, cara. Eu ficava pensando: ser o quê quando crescer? Minha vida quando eu era criança foi o seguinte: sem pai. Não, não tô culpando minha mãe, tá? Não, não tô culpando minha mãe, não tô guardando mágoas nenhuma. Só tô dizendo a sensação. Só tô querendo explicar a sensação que eu tive na hora, que eu não consegui explicar para mim mesmo, mas agora eu compreendo. Então eu vivi uma vida sem pai. Praticamente, né? Meu pai quase não aparecia. Morei na casa de parentes com minha mãe, porque mãe solteira, sem emprego, sem porra nenhuma. Ficava lá. E o que que acontece? Tinha meus parentes, o pessoal fala: ah, antigamente era bom. Sim, era bom antigamente. As coisas eram boas, sim, tá? Apesar das dificuldades. As coisas eram boas. Eu prefiro mil vezes ter aquela dificuldade de antigamente do que a dificuldade que eu tenho hoje, que são depressivas, cara. As dificuldades de hoje que temos são depressivas. Antigamente não, antigamente a gente tinha dificuldade. Mas não eram dificuldades que faziam você chegar ao mundo da depressão. Hoje em dia a gente tem dificuldade e um monte de coisa para querer distrair a gente o tempo inteiro, para a gente não sair dessas dificuldades que nos levam à depressão, que nos levam à tristeza profunda, ao vazio profundo. Vocês não estão vendo, cara. É coisa boa demais pro nosso gosto. Tá oferecendo coisa boa demais. Ah, internet pra lá, internet pra cá. Ai, toma isso aqui, toma aquilo ali. Olha que engraçado, olha que fulano é engraçado. A gente fica preso nessas coisas. Não, hoje é muito melhor. Hoje a gente pede um lanche que vai vir aqui de moto. Hoje eu compro minhas coisas através de não sei o quê. Hoje eu assisto um filme pela internet. Velho, eu concordo que assistir filme pela internet, assistir anime, essas coisas, é muito bom. Ouvir qualquer tipo de música é muito bom. Mas antigamente era melhor. Ah, você tá com síndrome de escravo, você tá com síndrome de dependência. Não. Era melhor, cara. Era mais mágico, tá? Sabe? Era mágico, Magic. Era mágico, amigo. Coiguei esse Magic, né? Tá bom. O bagulho era completamente mágico, porque quando você pegava aquele CD na sua mão, você falava assim: porra, que valor que eu vou dar pra essa porra, cara? Que valor? Isso custou grana, isso custou tempo, isso custou procura. Você dava um valor incrível, portanto que você tenha ido, seus pais aí antigo, algum tio seu, alguma coisa sua, velhos, eles têm aquela coleção de vinil deles, eles têm a coleção de CDs, de VHS. Por quê? Porque era difícil e quando você conseguia era mágico. Às vezes o cara assistia o mesmo VHS umas 10 vezes. Porque a vida é assim. Quanto mais sobra pra gente, a gente não dá valor. Quando a gente tem demais, a gente não dá valor, bicho. Não dá, não faz sentido. Tá no sangue do ser humano correr atrás, conquistar. Tá no sangue do ser humano ter aquilo que gosta, mas não de mão beijada. Não exagerado como a gente tem hoje. A gente tem muita coisa hoje exagerada. E aos poucos, vocês não estão percebendo, estamos perdendo essas coisas. No futuro, não muito distante, o que que pode acontecer? Podem proibir aquilo ali por causa disso, proibir aquilo outro por causa daquilo outro, porque faz mal não sei o quê, aquilo ali faz mal não sei o quê. E um dia, quando você se der por conta, você não vai estar nem podendo bater punheta, porque vai ter um contador no seu corpo lá falando assim: você não pode se masturbar. Ver pornô é proibido. Vocês estão entendendo? É como cozinhar um sapo. Você dá toda aquela água pro sapo, aquela água maravilhosa que o sapo gosta, morninha. E quando você for ver aquilo que tudo aquilo que você gostava te consumiu como um sapo na panela de água fervendo. Voltando aqui, dizendo ao meu passado, aquela parte onde minha mãe pergunta para mim: filho, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia: eu não sei. Então eu morava na casa de um monte de parente, um monte de filho e filha do meu avô, e eu era o primeiro neto e meu irmão o segundo. Então a gente sofria todas as consequências das inconsequências dos adultos antigamente. O que que eram os adultos antigamente? Os adultos antigamente não eram que nem os adultos de hoje. Por exemplo, coisas que você pode fazer, que você não precisa da ajuda de ninguém, mas só porque você é adulto, você acha: é, eu mando, vai fazer. Então tudo ficava nas nossas costas: ó, pega um copo d'água pra mim. Ó, pega um não sei o que pra mim. Ó, vai comprar um negócio ali. Quer dizer, um bando de gente com pelo no saco, com peito, com peitinho, com tudo, com seus 20 e poucos anos. Então, resumindo, a gente sofria porque o pessoal antigamente eles achavam o seguinte: olha, quando eu crescer eu vou também eu vou mandar nos outros. Quando eu crescer eu vou ter liberdade de mandar nos outros. Então, essa minha falta de pai na vida, de ter uma família, ter casa, ter minha própria casa, né? Às vezes eu dou graças a Deus que eu não tenha sido criado com meu pai também, porque eu não seria a metade do que eu sou. Poderia ser um covarde, poderia ser um cara agressivo, tá, na cadeia, ou poderia ter feito caminhos que me levassem a estar aqui de novo. Mas minha infância foi ficar tomando porrada, recebendo ordens o tempo inteiro, os outros falando no meu ouvido: você não pode ser assim, você tem que ser uma pessoa calma, você tem que respeitar os mais velhos, sendo que os mais velhos não te respeitavam. Antigamente os mais velhos não te davam respeito, cara. Uma coisa é você obedecer, uma coisa é você ter respeito. Respeito é o seguinte, é o que eu faço. Respeito é o que eu faço com meu filho, entendeu? Porra, eu tô aqui de bobeira, fala: pega água lá pra mim. Não, cara, eu pego água pra mim, porra. Ah, pega aquele negócio ali do chão. Não, cara, eu tô podendo pegar? Eu pego, porra. Eu tenho que estar muito doente, tipo, doente, caindo aos pedaços aqui no chão aqui, pra mandar meu filho fazer coisas simples, coisas que só pra me ter minha moral. A moral que eu uso com meu filho é outra, entendeu? Ele sujou, fala assim: você vai limpar isso aí que tu sujou. Ele fez merda, dá uma lição nele. Lição de moral, tal. Mostrar meu respeito, entendeu? Que tem que ter respeito por mim. Temer, me temer na hora que tem que me temer. É assim que eu acho com meu filho, ensinar de coisas. E é isso. Não é ficar: olha, agora eu sou o adulto, Agora eu tenho filho, agora meu filho vai ter que obedecer tudo que eu falo, por mais que eu esteja errado, eu estou certo. Essa era a lógica antigamente dos adultos. Mesmo que eu estiver errado, eu estou certo. E eu vou fazer o quê, meus amigos? Obedecer, senão a chinela canta. Então minha mãe chega e pergunta uma porra dessa pra mim. E aí, que você quer fazer quando crescer? Porra, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu só passei a minha infância dentro de casa, vivendo esse inferno, tomando porrada. Eu não tô querendo dizer que minha infância foi ruim, não, tá, gente? Isso aí só foi uma fasezinha. Uma longa fase. Tomando porrada, aceitando ordens. Não teve uma pessoa que chegou para mim, ô, vou te ensinar uma profissão. Não teve uma pessoa que chegou para mim, ô, vou te ensinar isso. Teve uma pessoa que chegou, porra, olha essa leitura aqui, que foda. Olha esse anime aqui. A única pessoa mesmo que me fez ter vontade de começar a desenhar, vocês veem meus desenhos, estão meio tortos, porque eu não consigo desenhar nessa mesa. Mas eu desenho legal, entendeu? Mas eu desenho básico, eu não sou um desenhista foda, mas eu desenho básico. Mas nessa mesa eu tô tentando me adaptar até hoje, bicho, até hoje. Mas tô me adaptando aos poucos. Então o único que me deu força pra alguma coisa foi um tio meu que faleceu, que ele era filho só por parte de pai do meu avô. Ele falou pra mim assim: ó, eu lembro que no desenho do Faustão, desenho não, pô, no programa do Faustão, tava um garoto desenhando um cavalo. Aí ele chegou pra mim: ó, sabe fazer nada, ele vivia brincando comigo. Porra, tu não sabe fazer nada, cara. Esses moleques aqui não sabem fazer porra nenhuma. Olha lá aquele desenho lá. Olha o moleque desenhando. Vocês sabem, porra. Depois daquele dia, cara, no dia seguinte, eu não só desenhei um cavalo igual, como desenhei várias coisas. Eu fiquei desenhando e fazendo desenhos e tentando desenhar e tentando fazer. Porque o desenho do cavalo do moleque não era aqueles desenhos, fotografia, não. Era o porra de um desenho de uma criança de 5 anos, 6 anos, porra. Normal, então isso pra mim foi possível fazer. Então, dali em diante, eu comecei a fazer desenho e desenho e desenho e comecei a desenhar, cara, igual louco. Eu não desenhava. Foi graças a essa brincadeira dele aí eu comecei a desenhar. E com esse desenho, fazendo desenho, cheguei na creche, a creche dos favelados, né? A cadeia para menores de 4 anos, para menores de 7 anos, e fiz um desenho e meu desenho ficou acima da média dos outros, por criatividade. Não por traços, por coisas fora. Não, foi uma criatividade. O traço de uma criança de 8 anos, 7 anos. 7 anos? Acho que eu tinha menos, bem menos. Então, por criatividade, eu ganhei um livro. E esse livro me levou ao quê? À leitura. Olha só o efeito borboleta que meu tio fez na minha vida. Olha só, cara. Se tivesse outras pessoas mostrando outras coisas para mim, hoje eu seria outra pessoa, cara. Hoje eu teria uma profissão. Hoje eu seria alguém. Eu almejaria, quando fosse criança, querer ser alguma coisa. Não querer ser a porra de um super-herói em quadrinho. Não querer ser, sei lá, o Jaspion, o Jiraiya, que era da minha época. Eu queria ser alguma coisa. Olha só o mínimo que meu tio fez, o que que. Aonde me levou. Compreendeu? Então, não adianta você chegar pra uma criança e falar: o que você quer ser quando crescer? Se você deixar ela num ambiente onde você não tem moral. Porque meus parentes é o seguinte: depois que eles tiveram filho, ninguém encosta nos meus filhos. Ninguém encosta nos meus filhos. Fala comigo primeiro. Mas comigo, porrada cantava. Não tinha ninguém por mim, tá ligado? Não tinha ninguém para me livrar do bullying da rua, não da escola, da rua. Não tinha ninguém para chegar e caçar: ô, por que você bateu no meu filho? Não tinha ninguém para dizer: ô, ninguém vai encostar no meu filho aqui, não. Fala comigo. Se ele fez alguma coisa, eu vou bater o dobro nele para ele não fazer de novo. Não teve ninguém assim, cara. Eu não tive essa influência. Eu sofria mais porque eu era mais velho e, na época, quando eu era criança, eu era mais feinho. Meu irmão era bonitinho. Hoje, ao contrário. Hoje eu sou muito mais bonito e meu irmão é feio pra caralho. Mas meu irmão era mais bonitinho, cara. Todo mundo gostava. Se meu irmão falasse alguma coisa. Não tô dizendo meus familiares. Tô dizendo nego da rua, tá ligado? Por exemplo, uma vez a gente brigando, a gente fez merda, né? Jogou. Brincou com o cachorro no banheiro, zoou o cachorro todinho. Aí meu irmão começou a falar que eu fiz isso. Eu falei: é mentira, foi ele que fez. O que que fizeram? É, me tiraram aí do castigo e me deixaram no castigo. Ah, eu lembro uma vez também, minha mãe, eu e meu irmão brigando por uma coisa. Em vez dela pegar a coisa e falar assim, né, nenhum nem de outro, ela tirou da minha mão pra dar pra ele, sabe? A gente não tinha muita diferença de idade, não. É pouquíssima, um ano. Diferença de idade, 1 ano. Então, meus amigos, não, não levo mágoa, não, nada disso. Só tô falando sobre isso. Que tem gente que cresce. Porra, mano, você cresce e não consegue se livrar dessas lembranças, fica levando essa lembrança nas costas, cara, como sobrecarga pra tua vida. Eu só tô falando disso aqui pra poder fazer sentido sobre o que eu comecei a falar. Não porque eu levo isso pra minha vida. Não, não tenho nada contra, mas não. Não fico, ai, mamãe preferia você do que eu, todo mundo preferia você do que eu. Não, porra, você vai ficar vivendo disso? Não. Ah, mas eu tô falando pra vocês que tinha uma preferência. É óbvio. Sempre teve uma preferência, então, hoje em dia, sei lá. E eu não levo isso pro coração, essas coisas, e eu escolhi na minha vida o seguinte, escolhi seguir em frente. O que passou, passou. O que passou só virou história para contar. Não história para levar na bagagem, não um sobrepeso para atrapalhar minhas atividades. Porra, até rimou, cara. Vou ter que parar, eu tenho que escrever um livro, hein? Então, meus amigos, foi isso que aconteceu. Exatamente. Então você não pode falar esse tipo de coisa para criança. O que você quer ser quando crescer se você não influencia, não estimula, não faz porra nenhuma? É brabo, os adultos antigamente eram desse jeito. Então vamos seguir aqui o que eu estava resumindo. E a vida passa rápido, entendeu? A vida passa rápido o suficiente para você ficar recordando coisas ruins, tal. E ontem era anos 2000. E cara, me perdi aqui no que eu estava falando. Tanta interrupção que eu tive que fazer aqui agora de novo. Dei pausa de novo para interromper, porque, nossa, tá uma interrupção aqui do caralho. Eu tento gravar podcast para deixar em meio aí, ó, deixar o bagulho em cima. Mas é isso aí, cara. Olha a merda, celular tocando, tudo é. Como eu vou explicar? É só eu gravar podcast que começa a Terceira Guerra Mundial. É isso que acontece. Até me perdi aqui, cara. Mas vamos lá, o que você quer fazer da vida, velho? Você tem algum objetivo? Você quer cumprir algum objetivo? Ah, eu quero cumprir algum objetivo. Eu vou te aconselhar aqui, vá lá, cumpra os seus objetivos. Quer que eu fale a verdade para você, meu amigo? Não há mais objetivos a ser cumpridos. Não há mais nada o que fazer. Não há mais como crescer. Está acabando. Talvez tenhamos 2 anos ainda dessa falsa liberdade que temos. Até 2024 as coisas podem mudar, cara. 2024 pode começar um inferno de vez mesmo. Então vocês ainda têm 2 anos mágicos. Ou 1 ano mágico, né? É 2 anos contando com agora. Vocês têm 2 anos mágicos agora, gente. O tempo tá contando, o relógio tá contando. Então faça aquilo que você gostaria de fazer, que você puder fazer. Coma aquela coisa gostosa, deliciosa que você puder comer. Aproveite, saia. Curta o pouco de liberdade que você tem. Porque mais pra frente. Não vai ter essa de objetivo, não vai ter essa de crescer. Ninguém vai deixar ninguém crescer mais aqui nessa porra. Você não vai conquistar o mundo como você queria. Mas ainda assim você pode conquistar sua paz interior, isso não é coping. Ainda assim, se você quer se manter respirando, vivendo, você pode conquistar isso para você. O mundo à nossa volta tá completamente corrompido. Então, devemos não nos corromper. Devemos salvar nossas almas, cara. Não temos escolha. Aqui fora tá terrível. Tá tudo horrível. Infelizmente, não temos escolha. Então, aproveite o pouco de liberdade que vós têm. Aproveite o pouquinho de liberdade, que é o que resta. Tá cada vez pior. E a tendência é piorar. Eu nem sei como é que vai ser esse 2022. O quão pior vai ficar? Se dá para ficar pior do que isso, que eu acho que dá. Eu acho que isso aqui não é nem o começo das coisas que estão acontecendo. Sabe o que me preocupa? NFT. Eu vi isso no vídeo do Tasca também, que eu achei muito interessante. O que será dessa geração no futuro? O que será, gente? O que que vai acontecer? Eu me preocupo com essa porra de NFT, criptomoeda. O que acontece? Se todo mundo começar a mexer com NFT, todo mundo começar a querer viver só de YouTube, TikTok. Mano, Tem pessoas aí que tá ganhando mansões, cara, comprando mansões, vários carros na garagem. Aí o cara se pergunta, porra, mano, foi como o Tasca disse? Aí depois você vai falar, olha, tá copiando o vídeo do Tasca. Não, já tô citando aqui em primeira mão. Pra que que eu vou virar médico, cara? Porra, ser youtuber, ficar sentado, é mexer em NFT. NFT ele não falou, tá? Eu tô falando agora NFT. Mexer em NFT, porra, deixar ela rodando. Rodando meu dinheiro, vou ganhar dinheiro, porra. Em criptomoeda, esses criptogames, porra, vou ganhar dinheiro, caralho. Eu não preciso desta merda. Eu não preciso correr atrás me formar. Eu não preciso entender de dente para ser dentista mais. Eu não preciso ser um cara, um cirurgião. Eu não preciso ser um pedagogo. Eu não preciso ser porra nenhuma disso, cara. É só ficar aqui no NFT, porra, vai ser bom. Eu não preciso aprender a plantar, eu não preciso. A criar galinha, aprender a criar galinha, a tratar de animais, não preciso de nada disso, cara. Tá aqui meu sustento. E aí, gente? Vocês estão vendo como é que estão as coisas? O pessoal, eles não brincam, eles já estão tramando isso há muitos anos. E tá funcionando. Porque eles estão fazendo carne em laboratório. Tudo superficial. Superficial? Não, não é superficial. É superficial. Carne falsa, carne que não dá porra nenhuma, comida falsa. Vai comer um monte de comida ruim, cara. Coisa feita na hora, pronta, pra terminar de matar a gente logo. Porque não vai ter, cara. E se você quiser se tratar, foda-se. Não vai ter no futuro. Você vai procurar um especialista, pô, vai ter uma máquina lá. Você vai procurar alguém, vai ter um robô lá. Acabou, bicho, acabou. Isso me preocupa de verdade. Me preocupa total. O que será, cara? Que a gente não vai nem saber o básico, as pessoas não vão saber fazer uma fogueira. As pessoas não vão saber sobreviver em nada. Então é o fim, meus amigos, é o fim. E sabe, eu sei que vocês não são esse tipo de pessoa. Eu sei que vocês pensam no próximo também. Por mais que o mundo diga pra gente assim, seja um egoísta, pense em você mesmo. Mas eu sei que vocês não pensam assim também, cara. Vocês têm um bom coração, velho. Eu vivo falando, porra. Vou pensar só em mim agora, quero que se foda, mas eu não consigo, cara. É isso que o mundo quer pra gente. Quer que a gente seja um bando de egoísta, filha da puta. Mas a gente tem que pensar no ecossistema humano. O ecossistema humano é o seguinte: a gente precisa de um cara que trabalhe com fruta, a gente precisa de um cara que trabalhe com medicina, a gente precisa de um cara que trabalhe com isso, com aquilo, não com essa autonomação. O que será de nós, cara? Infelizmente é isso. Não vai ter mais nada, não vai ter as profissões antigas, não vai ter um cara que bate a porra de um, sei lá, de um ferro na pata de um cavalo, porque vai morrer essa profissão. Vai morrer tudo. A gente vai ser dependente total de máquinas, de governos, que se a gente não fizer o que eles querem, eles cortam o nosso Bitcoin. Isso não vai poder comprar, nem vender, nem se alimentar. E olha lá. As pessoas estão achando isso mágico, o um máximo. Porra, cara. O cara fazendo plantação de plantas, de frutas, em NFT, cara. E a realidade? Isso me assusta de vez. Me assusta o máximo. Porque é Bitcoin pra gente, mas a porra da elite lá é tudo ouro. É dinheiro na mão. A gente aqui é dinheiro eletrônico, porra. Isso não assusta você? Isso me assusta, cara. O futuro me assusta. E eu tento não pensar nisso, cara. Eu tento me adormecer. Porque é o tipo de coisa que eu não vou conseguir resolver. O que me resta é rezar, só isso, cara. Rezar e pedir a Deus para ter misericórdia da minha alma. É só isso que resta, cara. Porque de resto não tem mais nada pra gente aqui. Já estamos encurralados. As pessoas acham que o Estado quer nosso bem, que todos querem nosso bem, todo mundo quer nosso bem. Mano, se essa porra de. Pessoal que fica junto aí, nesses países aí, declarando guerra pros outros. Oh, vocês tão... Se vocês quisessem nosso bem, eles já tinham ido nessa porra desses países aí, ó. Tinha ido lá na Venezuela, lá, ó. Ah, queremos o bem do povo. Iam lá na Venezuela, lá, tirava aquele cara lá, dava o país pros nacionalistas mesmo, os caras que é nacional mesmo, ajudava o povo, tirava o povo da fome. Ia lá em Cuba, lá também, ó. Arrancava das mãos de lá, foda-se. Eles não querem nosso bem, cara. Ninguém entende isso, tá todo mundo automático. Tá todo mundo vendo os caras injetando remédio nos outros E você vê os jogadores de futebol agora, de futebol, basquete, vôlei, o caralho, quatro, caindo duro, tremendo, dando convulsão, morrendo de ataque cardíaco, cara. E ninguém vê isso. Ninguém vê, não. Eles veem, mas ignoram o que veem. Eles não acreditam mais no que estão enxergando. A verdade está anulada. Foi tanta lavagem cerebral por tanto tempo que ela. E a verdade está anulada na mente das pessoas. As pessoas não conseguem ver mais. As pessoas só querem que isso pare, que isso acabe. Ah, eu quero que esse sofrimento acabe. Eu farei de tudo por esse sofrimento acabar. Então elas vendem a liberdade delas a troco de nada. E imploram por mais escravidão. Por favor, escravizem mais. Se fulano tomou o remedinho, ele pague multa, ele seja preso. O filho do fulano tem que ser obrigado a tomar. Por mais seja veneno. Eu só quero que isso pare, que isso acabe. Eu quero que minha vida de merda. Porque isso é uma vida de merda. É sério, é uma vida de bosta. Eu só quero que minha vida de merda, vendo séries, comendo Cheetos dentro de casa, no cobertorzinho vendo Netflix, volte, gente, volte ao normal. Eu quero ficar meditando. Eu só quero que isso acabe. E eu volte pra minha vidinha de merda. Nem que eu tenha que prejudicar todas as pessoas que não concordam. Mas eu quero voltar pra minha vida de merda. Porque a vida de vocês são de merda. Por mais que vocês não percebam. Vocês têm uma vida de merda. Porque se amanhã acontecer de acabar a luz no mundo, vocês morrem, cara. Vocês primeiro a morrer. Se acabar as entregas, vocês morrem. Vocês não sabem como se virar. Ele vai perguntar, ô Xerox, que você sabe? Brother, sinceramente, sei. Sei o mínimo. O mínimo de fazer uma fogueira, sei o mínimo de fazer uma casinha, nem que eu faça um buraco no chão e durma dentro. Sei. Não sei grandes coisas? Não sei. Não sei negócio de frutífero. Não sei que bicho pode comer, que planta pode comer. Não sei. Mas até lá eu posso estudar isso. Eu estou disposto a isso. Mas essa galera não. Essa galera não tá disposta. Elas acham que o mundo em paz, porque o mundo tá em paz, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O inimigo, ele tá trabalhando no fundo disso tudo. Ele tá trabalhando pelas sombras, no fundo disso tudo, para prejudicar todas as pessoas no geral. Antigamente, quando o mundo tinha mais guerras, ele era seguro. Ele era seguro. Ah, a expectativa de vida era curta. Ai, podia chegar um exército e te matar. Antes, é melhor saber que um exército tá vindo me matar do que ficar nesse sofrimento aqui. Pelo menos eu vou morrer de uma vez só. E eu vou lutar por uma coisa que vale a pena. Lutar pela minha liberdade, cara. Ai, mas hoje é muito bom. Hoje é cômodo. Hoje o lavagem cerebral, satanismo em todos os lados, cara, em todos os cantos. As pessoas fingem que não vê, velho. Os sinais tá aí, tá tudo aí, cara. As pessoas fingem que não vê. É isso que acontece. Então elas acreditam fielmente nessas coisas. Vocês não percebem como as coisas estão caindo de qualidade, como as coisas antigamente tinham qualidade. Hoje em dia nada tem qualidade. Hoje em dia tá uma merda. Hoje em dia você vai ver um filme, é feminismo, é progressismo. Eu não quero saber, cara. Eu não quero saber de política, eu só quero descansar minha mente. Aonde você olha, tem progressismo, tem satanismo, tem tudo isso, cara. E você não quer saber disso, você não quer saber de nada, só quer desligar sua mente, ouvir uma boa história, assistir um bom filme, ouvir uma boa música. Na verdade, você só quer viver em paz, você quer viver sua vida tranquilamente, seguindo em frente. Você só quer isso. Era tudo que eu queria também. Eu queria ter minha família. Trabalhar tranquilamente, ter minhas coisas, não ser bilionário, ser rico tudo bem, até queria ser rico, mas não me faltando nada, só queria que não me faltasse nada, cara. Eu não queria nada de extravagante, extraordinário, assim como vocês, vocês não queriam nada disso. Vocês não querem nada disso. Vocês só querem viver a vida de vocês em paz. Todos nós queremos só ter um trabalho onde seja justo, onde o seu dinheiro vale alguma coisa, que você não use seu dinheiro só para sobreviver, que você use seu dinheiro para coisas a mais. Não hoje, hoje a gente só usa o nosso dinheiro para pagar conta, cara. Volta tudo pro Estado. vem do estado e volta pro estado. O dinheiro rotaciona, mas não pro nosso bem, cara. Ele régua na nossa mão. É bizarro. É tudo que a gente queria era isso. Eu também não queria grandes coisas exorbitantes. Eu queria viver minha vida de boa, ter uma velhice boa. Mas não vai ter nada disso. Aproveite os anos de vida que vocês têm. Pelo menos de 2022 para 2023. Aproveite esses 2 anos agora. E sei lá, cara. Não fique só, ô, tem que fazer toda a putaria do mundo antes que acabe. Não, cara. Vá se conhecer, vá conhecer sua alma, vá conhecer sua mente. Vá saber o que é bom para você nesse período. Vá se reparar mentalmente, refletir sobre as coisas que aconteceram. E é isso, meus amigos. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não sei do que se trata os planos desse pessoal. Mas os planos de Deus na minha vida, eu também não sei, mas eu tenho certeza que não é pro meu mal e não pro mal de vocês. E com isso, vamos ver um e-mail aqui. Fala, meu amigo Xerox, vim compartilhar meu inferno astral. Após meu divórcio, tive que voltar para a casa dos meus pais. Até aí, mais ou menos tudo bem. Com 3 anos de casa, em março de 2021, pedi demissão por causa da minha diabetes tipo 2, que desenvolvi lá por causa do estresse e trabalho e por um salário de merda. É isso aí que eu tô falando pra vocês. É isso que a gente queria ter, né? Uma vida de boa, mas. É sempre isso, cara. É problema dentro do trabalho, é problema em casa, é problema fora do trabalho. Depois do problema dentro do trabalho, você tem um problema com dinheiro. O dinheiro não sai limpo na sua mão. Você tem problema com dinheiro, cara. Se você recebeu seu salário, pode pensar, eu vou ficar com problemas. Você sem salário, estou com problemas. Aí você recebe o seu salário, a partir de agora eu vou ter outros problemas. É isso, cara. É a vida. Saí e não me arrependo. Tratei minha doença e hoje ela não me atrapalha em nada. Basta tomar os remédios vitalícios. Remédio para sempre, né? Voltar a morar com os pais é uma merda para quem saiu e sentiu o gosto de ter o próprio canto. Meus pais são de boa, embora não possua muitos laços com minha mãe por muitos motivos. Infelizmente, com 33 invernos, ainda estou desempregado. Minhas reservas acabaram recentemente, mas não larguei o osso. Envio o currículo de todos os dias pelo Rio Vagas e por parentes próximos. Não tenho mais minha privacidade, uma das coisas que mais aprecio nessa vida. E para piorar, minha irmã mais nova voltou para casa grávida e com um filho de 4 anos porque brigou com o marido. Que motivo besta! Espero que eles voltem o mais rápido possível. Ele botou uma mãozinha de reza. É isso aí que dá, cara. Isso é uma merda, né, velho? Outra coisa muito boa também que eu achava antigamente era o dote da filha. A família se fudia todinha em fazer um dote pra filha, cara. Em fazer um puta de um casamento bonito. Hoje em dia vale a pena? Não vale, pô. Você não manda no seu filho, o filho não é seu. O filho é do Estado, pô. Se você não tem direito sobre seu filho como propriedade, ele é do Estado. Porque eu acabei de ver uma. Eu vi uma reportagem agora, fiquei passando o carro agora, essa merda. Eu vi uma reportagem agora. O cara falando lá sobre a criança tomar a picadinha, né? E os pais que são contra a picadinha e tratam as crianças como privacidade? Não, isso é horrível. Não pode. Não pode. O Estado diz que é obrigatório as crianças tomarem qualquer tipo de picadinha. Pera aí. O cara ficou feliz porque eu não posso. O cara ficou feliz, não. O cara ficou puto porque eu não posso tratar meu filho com propriedade minha, um filho que saiu de mim, que eu sustento. Que eu dou casa, roupa, comida e sou responsável por qualquer merda que ele fizer na rua ou com outra pessoa. Então o cara ficou puto com isso. Falou, não, isso não pode, isso é horrível. Mas o Estado falar que se você não fizer o que o Estado manda, ele vai tomar seu filho para ele. Isso não é horrível. Isso não é ruim. Não, isso aí é ótimo. Para o bem da criança, é ótimo. O Estado tomar sua criança. Tomar e levar embora. Afinal, a criança é uma propriedade ou não é? Hein, meu amigo? Nada que não se resolva com um tiro, né, gente? Vamos lá. Vamos continuar a ler o e-mail aqui. Porra, ela tem o canto dela e retornou por motivos bem rasos. Tinha que ser colher. O marido ganha bem, mas por mais escolhas moram na casa da madrinha dele em Itaipuaçu. Muito bom em Itaipuaçu, hein, cara? Eu tenho um amigo que mora lá em Itaipuaçu, meu melhor amigo. E eu já fui muito em show de rock em Itaipuaçu. Se você não foi, perdeu, porque hoje em dia não tem mais. É assim, um show assim na praia aberto. Baita casa, em um lugar melhor que São Gonçalo. Sério? Não dá para entender. Não dá, cara, porque aquela jogada, né? Ai, vou voltar pra casa da minha mãe. Vai ficar fazendo isso até quando, cara? Então, os pais têm que barrar mesmo. Ah, chega, tá? Chega dessa palhaçada. Você volta aqui quando você estiver precisando, não quando você estiver com palhaçadinha de briguinha e tal. O que acontece? É por isso que as pessoas têm que se afastar dos pais, pra bem longe. Se puder, outro estado. Pra não ter esse estelar lá, ai, vou voltar pra minha mamãe. Não, a gente vai resolver aqui agora nossos problemas. Você foi embora, a gente nunca mais vai ficar junto. Se é que você me entende. Então é isso. Ah, e antigamente os caras eram muito mais corno, hein, do que hoje, hein? Hoje em dia o pessoal tá ligado, mas antigamente o pessoal era corno de doer no osso, cara. Eu via isso quando era criança. Se separava da mulher, a mulher ia lá, ficava com fulano, ciclano, beltrano, depois voltava com a mulher. Não que isso não aconteça hoje em dia, mas antigamente era pior. Ah, mas é porque eu te amo. Eu aceito. Eu aceito porque o importante é o amor. É o amor. Então, antigamente era muito, os caras muito mais corno do que hoje. Hoje em dia, para você ser corno, você tem que ser muito desinformado, hein? A vida não está fácil, meu amigo Yagi. O homem precisa cuidar de si para não cair. Embora eu tenha parentes, sei que, por ser homem, não terão muita empatia por mim. Para ser franco, que bom, não tenho muita empatia para com eles. Ajudo em casa no que posso. Ouvintes, ajudem em casa. Esse é o conselho do nosso amigo Thiago. Ah, a Live Domingo FM é um dos melhores projetos juntamente com Arquivos do Baú. Também gosto quando mexe com o sobrenatural. Cuide-se, Holmes. Fique com Deus e sucesso sempre. Muito obrigado, meu amigo Thiago. Meu amigo Thiago, que ele tá sempre aí nas lives de Domingo FM, dando aquele apoio extra, aquela cobertura extra da pizza. O Thiago aí tá aqui desde as antigas também, pelo que eu me recordo. Bem antigão também. Apesar que ele muda a foto dele pra caralho. E tem gente que tá bem das antigas aqui também, mas só que eles ficam mudando o perfil aí, não dá pra saber quem é quem. Mas o Thiago é. Então, cara, agora a gente vai falar aí. Hoje em dia, pra ser sincero com vocês, ter liberdade é bom, ter tal coisa. Se seus pais são de boa, vocês têm um equilíbrio dentro de casa, com pai e mãe, ninguém enche seu saco. Se você trabalha e faz sua parte, ninguém enche seu saco. Porra, mano. Muito bom, cara. Não saia de casa. Não vá para outro lugar, cara. É uma casa fixa que você já tem dos seus pais. Fique aí, pô. Fique aí, trabalhe em conjunto com eles, porque não vai ser fácil daqui para frente. Então fique com seus pais, cara. O tempo de liberdade já passou. Então fique com seus pais, ajude seus pais. Se ajudem, cara. Nada melhor do que as pessoas que têm família com a cabeça no lugar. Nada melhor do que você se juntar e somar com a sua própria família, que você pode ter mais confiança das pessoas que têm a família com a cabeça no lugar. Não de algumas pessoas que têm família aí que, porra, é horrível, é uma merda, cara. É terrível. Então é isso. Então junte-se, não saia de casa. Meu amigo Thiago, digo para você também, se seus pais são de boa, se é uma casa própria deles, se você puder fazer um quartinho para você separado de tudo, quando você começar a trabalhar. Então faça, cara. Não abandone seus pais, cara. Vai ser difícil agora. Então é isso. Eu desejo para você que você se cuide muito. E muito obrigado pelo elogio aí da live de Domingo FM. Tô me esforçando para melhorar cada dia mais, né? Cada dia mais melhorando isso aí. Espero que vocês gostem. Lembrando, eu tenho um e-mail realista77777@gmail.com. Vai estar aí na descrição. Agora é carro vindo aqui nessa porra agora. Não dá para gravar podcast aqui. Aí. Ih, a mulher do frango, velho. Caralho. Vou botar minha cueca aqui, vou lá, eu vou filmar, eu pegando frango com a mulher, hein? Então, depois do frango caipira aí da mulher aí, eu nem fui lá fora, cara, nem quero. Ela não tem dinheiro para pagar, e só ia poder pagar de outra forma, né? Mas eu acho que ela não ia querer. Então é isso, cara. Vão lá, mandem e-mails para mim, peçam música e deixem um. Como é que se diz? Uma declaração, né? Homenagear alguém, sei lá, pô. Como é que se diz o nome? Acabei de que, porra, fugiu da minha cabeça agora. Ah, chegou aí e mandou, ah, esta música aqui é para fulano do Cicrano. Ou você conta uma historinha, gente. Essa música aqui me lembra o tempo, tal, tal, tal. Ou você manda um e-mail para Live Domingo FM, escrito Live Domingo FM, e chega e diz assim: eu vou mandar este e-mail aqui, peço a música tal, mas antes vou falar, Xerox, me ajude. Eu tô com uma dúvida terrível na minha vida, tal. O que você tem a dizer sobre isso? E eu digo no ar, beleza? Mas tem que mandar escrito Live Domingo FM. Você tem que mandar um e-mail escrito Live Domingo FM. Ou se você quiser mandar um e-mail que nosso amigo Thiago mandou agora, pode mandar um e-mail aleatório, que eu leio aqui. Se você mandar Live Domingo FM em cima, eu vou entender que é pra Live Domingo FM. Beleza? Então é isso, meus amigos. Se eu deixar alguém triste ou não, me desculpem, mas é a realidade, eu trabalho com realidade e eu não gosto de ficar fazendo média. Eu não gosto de ficar aí, ah, eu tenho que falar de mulher, mulher, mulher. Todos têm que saber a mesma coisa que eu disse mais de 1.000 vezes, a mesma coisa que todo mundo diz mais de 1 bilhão de vezes. Porra, já deu, né? Então vamos, meus amigos. Mas não, não tem problema, gente. Se vocês quiserem mandar alguma coisa falando sobre mulher, pode mandar para mim que eu vou ler, eu vou falar sobre isso de boa. Mas o que eu digo é não ficar insistindo nesse assunto. Eu vou ficar aqui, todo podcast eu vou ficar mulher. Aí no outro podcast, mulher. Aí no outro, mulher. Não vou ficar fazendo isso, cara. Não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso. Mas vocês podem mandar assim que eu vou ler. Eu vou ler com certeza. Mas de mim, não vou ficar fazendo um monte de podcast falando de mulher. De mim mesmo, eu não vou falar. Mas se vocês quiserem falar sobre o relacionamento de vocês, alguma coisa, pode mandar para mim que eu vou ler no ar de boa, sem problemas nenhum. Meu problema é apelação, ficar apelando com essa porra aí, porque Red Pill agora tá dando view, né? Então tá todo mundo Red Pillando aí. Gente que eu nunca vi na minha vida, que tipo, que eu vi aqui no. Nunca Red Pillou, tá Red Pillando, porque tá dando view. Então, beleza? Então, um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo podcast. Até mais.